Fecheiro 34, capítulo 16. Não me pareceu uma manifestação ocasional de mau humor. De certeza que pensava nisso havia muito tempo. Se calhar desde que saíra da clínica. Disse: se o Enzo se aguentar sozinho, muito bem. Se não, vendemos. Queres passar a Basic Site? E o que fazes depois? É mesmo obrigatório fazer alguma coisa? Tens de aproveitar a tua vida. Como tu fazes? Por que não? Riu-se, suspirou. Eu quero perder tempo. Tens o Gennaro, tens o Enzo, tens de pensar neles. O Gennaro tem 23 anos. Já cuidei dele tempo demasiado. E o Enzo, tenho de o afastar de mim. Porquê? Quero voltar a dormir sozinha. É triste dormir sozinha. Tu não dormes? Eu não tenho homem. E porquê é que eu devo ter? Já não tens afeto pelo Enzo? Sim, mas já não sinto desejo por ele, nem por nenhum. Já sou velha e ninguém me deve incomodar quando durmo. Vai a um médico. Já chega de médicos. Eu vou contigo. São problemas que se resolvem. Pus-se séria. Não, estou bem assim. Ninguém está bem assim. Eu estou. Foder é uma coisa sobrevalorizada. Eu estou a falar de amor. Tenho outras coisas na cabeça. Tu já te esqueceste da Tina. Eu não. Ouvi que ela e Enzo discutiam cada vez mais. Melhor dizendo, de Enzo só ouvia a voz espessa, ligeiramente mais marcada do que o habitual. Ao passo que Lila não fazia senão gritar. Ao andar de cima, filtradas pelo soalho, só me chegavam aos ouvidos poucas frases dele. Não estava zangado, nunca se zangava com Lila. Estava desesperado. Em suma, dizia que tudo se deteriorara. Tina, o trabalho, a relação deles. Mas que ela não fazia nada para redefinir a situação. Preferia que tudo continuasse a deteriorar-se. Fala tu com ela, disse-me uma vez. Respondi-lhe que não servia de nada, que ela precisava de mais tempo para reencontrar um equilíbrio. Enzo, pela primeira vez, respondeu de modo duro: a Lina nunca teve um equilíbrio. O que não era verdade. Lila, quando queria, sabia ser calma, judiciosa, mesmo naquela fase de grandes tensões. Tinha dias bons, em que estava serena e afetuosa. Interessava-se por mim e pelas minhas filhas, fazia perguntas sobre as minhas viagens, sobre o que andava a escrever, sobre as pessoas com quem me encontrava. Muitas vezes acompanhava com divertimento, por vezes com indignação, as descrições de faltas de eficiência escolar, de professores doidos, de brigas, de amores, que faziam DD, Elsa e até Ima. E era generosa. Uma tarde pediu ajuda a Gennaro e levou-me lá acima um velho computador. Deu-me instruções sobre o funcionamento e concluiu: ofereço-te. Logo no dia seguinte comecei a usá-lo para escrever. Depressa me habituei, embora vivesse obcecada pelo receio de que uma falha de corrente me eliminasse horas de trabalho. De resto, estava entusiasmada com aquela máquina. Contei às minhas filhas, na presença de Lila. Imaginem que eu aprendi a escrever com o aparo de molhar no tinteiro. Depois passei para a esferográfica, depois para a máquina de escrever. Também trabalhei nas elétricas. E agora aqui estou eu. Bato nas teclas e aparece esta escrita milagrosa. É ótimo. Não vou voltar atrás. Já chega de caneta. Escreverei sempre no computador. Venham cá, apalpem o calo que tenho aqui no indicador. Vejam como é duro. Sempre o tive, mas vai desaparecer. Lila divertiu-se com todo aquele contentamento. Tinha a expressão de quem está feliz, porque ofereceu um presente apreciado. A vossa mãe, disse, no entanto, tem o entusiasmo de quem não percebe nada. E levou-as dali para me deixarem trabalhar. Embora soubesse que perdera a confiança delas, quando estava de bom humor, levava-as para o escritório para as instruir acerca do que as suas máquinas mais recentes eram capazes de fazer e como e porquê. Para as reconquistar, dizia. A senhora Helena Greco, não sei se a conhecem, tem a atenção de um hipopótamo que está a dormir num pântano. Mas vocês sim, estão bem acordadas. Mas não conseguiu recuperar o afeto delas, sobretudo de Dedé e de Elsa. Quando regressavam, as miúdas diziam-me: não se percebe o que lhe vai na cabeça, mãe. Primeiro entusiasma-nos a aprender. Depois diz que são máquinas que servem para ganhar muito dinheiro, destruindo todas as velhas formas de ganhar dinheiro. No entanto, dentro de pouco tempo, enquanto eu só sabia usar o computador para escrever, as minhas filhas, até Ima um pouco, adquiriram noções e competências que me encheram de orgulho. Perante qualquer dificuldade, comecei a depender, sobretudo de Elsa, que sabia sempre o que fazer. E depois se ia gabar a Lila. Resolvi assim assado. O que achas? Fui esperta? As coisas correram ainda melhor quando Dedé começou a fazer com que Rino participasse. Ele, que nunca quisera sequer tocar num daqueles objetos de Enzo e Lila, começou a mostrar algum interesse, talvez apenas para não ser criticado pelas miúdas. Uma manhã, Lila disse-me a rir: a Dedé está-me a mudar o género. Respondi-lhe: o Rino só precisa de confiança. Ela retorquiu com evidente grosseria: eu bem sei qual a confiança de que ele precisa. Capítulo 17. Estes eram os dias bons. Mas depressa chegaram os maus. Tinha calor. Tinha frio, fazia-se amarela, depois corava, depois gritava, depois exigia, depois cobria-se de suor, depois discutia com Carmen, que considerava estúpida e maçadora. Depois da operação, o seu organismo parecia mais desordenado. De um momento para o outro, cortava pela raiz as gentilezas e achava Elsa insuportável. Repreendia Dedé. Tratava mal Ima. Quando eu estava a falar com ela, virava-me bruscamente as costas e ia-se embora. Nessas fases negras, não era capaz de estar em casa e resistia ainda menos no escritório. Apanhava um autocarro ou um metropolitano e lá ia ela. O que fazes? Passeio por Nápoles. Sim, mas onde? Tenho de te prestar contas? Todas as oportunidades eram boas para entrar em conflito. Bastava um nada. Discutia sobretudo com o filho, mas atribuía a culpa dos seus dissabores a Dedé e a Elsa. De facto, tinha razão. A minha filha mais velha passava muito tempo com Rino, de sua livre vontade. E a irmã, agora, para não se sentir isolada, esforçava-se para aceitar o rapaz e passava grande parte do seu tempo com eles. Em consequência disso, estavam a inocular nele uma espécie de insubordinação permanente. Mas enquanto, no caso delas, essa atitude era só um apaixonado exercício verbal, para Rino era um falatório confuso e autoindulgente que Lila não suportava. Aquelas duas, gritava ao filho, são inteligentes nisso. Tu repetes tolices como um papagaio. Nessa época era intolerante. Não aceitava frases feitas, expressões patéticas, qualquer forma de sentimentalismo e, sobretudo, o espírito rebelde, alimentado por velhos slogans. Mas, no momento oportuno, ela própria exibia um anarquismo amaneirado que, para mim, já parecia deslocado. Confrontámo-nos de forma dura quando, por alturas da campanha eleitoral de 87, lemos que Nádia Galiani fora presa em Chiasso. Carmen foi a correr à minha casa com um ataque de pânico. Não conseguia raciocinar. Dizia: agora prendem também o Pasquale. Vocês vão ver. Escapou ao Solara, mas os carabinieri matam-mo. Lila respondeu-lhe: a Nádia não foi presa pelos carabinieri. Foi ela própria que se entregou para negociar uma pena leve. Essa hipótese pareceu-me sensata. Os jornais traziam só algumas linhas. Não se falava de perseguições, cenas de tiros, capturas. Para acalmar Carmen, voltei a aconselhar. O Pasquale também faria bem em entregar-se. Já sabes o que eu penso. O que eu fui dizer? Lila enfureceu-se e começou a gritar. Entregar-se a quem? Ao Estado? Ao Estado? Fez-me uma lista cerrada de extorsões e conivências criminosas, velhas e novas, de ministros, simples deputados, polícias, magistrados, serviços secretos, desde 1945 até àquele momento, mostrando-se de um modo geral mais informada do que eu imaginava. E gritou, isto é o Estado. Por que raio lhe queres dar o Pasquale? Depois aportou comigo. Apostamos que a Nádia está uns meses na cadeia e sai? Ao passo que o Pasquale, se o apanham, o fecham numa cela e deitam fora a chave? Quase se atirou a mim, repetindo de modo cada vez mais agressivo. Apostamos? Não respondi. Estava preocupada. Aquelas conversas não faziam bem a Carmen. Depois da morte de Solara, retirara imediatamente a queixa contra mim. Fizera-me mil gentilezas. Mostrava-se sempre disponível para as minhas filhas, embora estivesse cheia de incumbências e de ansiedade. Aborrecia-me que, em vez de a acalmar, estivéssemos a atormentar. Tremia, disse, interpelando-me a mim, mas invocando a autoridade de Lila. Se a Nádia se deixou prender, Lenu, quer dizer que se arrependeu, que agora atira todas as culpas para cima de Pasquale e ela se safa. Não é verdade, Lina? Mas depois dirigiu-se a Lila com raiva, invocando a minha autoridade. Já não é uma questão de princípio, Lina. Nós temos de pensar no bem do Pasquale. Temos de lhe dizer que é melhor viver na prisão do que deixar-se matar. Não é verdade, Lenu? Nessa altura, Lila insultou-nos com grosseria. E embora estivéssemos em casa dela, saiu batendo com a porta. Capítulo 18. Para ela, sair, deambular, era agora a solução para todas as tensões e problemas com que se debatia. Cada vez mais, saía de manhã e voltava à noite, sem se preocupar com Enzo, que não sabia como enfrentar a clientela, com Rino, com os compromissos que assumia comigo quando eu ia viajar e lhe deixava as minhas filhas. Não se podia contar com ela, bastava uma contrariedade para largar tudo sem pensar nas consequências. Carmen uma vez disse que Lila se refugiava no velho cemitério da Doganella, onde escolhera uma sepultura de criança para pensar em Tina, que não tinha sepultura, e depois passear pelos caminhos arborizados por entre as plantas e os velhos lóculos, detendo-se diante das fotografias mais esbatidas. Os mortos, disse-me, são uma segurança. Têm a lápide, a data do nascimento e da morte, ao passo que a sua filha não. A sua filha ficará para sempre, só com a data de nascimento. E isso é horrível. Aquela pobre menina nunca terá uma conclusão, um local fixo, onde a sua mãe se possa sentar e acalmar. Mas Carmen tinha uma propensão para as fantasias mortuárias e por isso eu não lhe dava ouvidos. Eu imaginava que Lila percorria a cidade a pé sem fazer caso de nada, só para aturdir a dor que, passados anos, continuava a torturá-la. Ou admitia que tivesse de facto decidido, ao seu modo sempre extremo, nunca mais se dedicar a nada nem a ninguém. E como sabia que a sua cabeça precisava exatamente do contrário, temia que lhe desse um ataque de nervos, que na primeira oportunidade perdesse as estribeiras com Enzo, com Rino, comigo, com as minhas filhas, com um transeunte que a importunasse, com alguém que lhe deitasse um olhar a mais. Em casa podia discutir com ela, acalmá-la, controlá-la, mas na rua, cada vez que saía, receava que se metessem sarilhos. Mas cada vez mais, Quando tinha que fazer e ouvia a porta de baixo bater e os seus passos nas escadas e depois lá fora na rua, dava um suspiro de alívio. Não viria ter comigo. Não me cairia em casa com palavras provocatórias. Não a reliaria às miúdas. Não desvalorizaria Ima. Não procuraria por todos os meios fazer-me mal. Voltei a pensar com insistência que já estava na altura de me ir embora. Já era insensato, para mim, para Dedé, para Elsa, para Ima, continuar no bairro. Aliás, a própria Lila, depois do internamento hospitalar, depois da operação, depois dos desequilíbrios do seu corpo, começara a dizer-me com frequência aquilo que dantes dizia esporadicamente. Vai-te embora, Lenu. O que fazes tu aqui? Olha para ti. Parece que só aqui estás porque fizeste uma promessa à santa. Queria fazer-me lembrar que eu não estivera à altura das suas expectativas, que a minha permanência no bairro era só um cenário para intelectuais, que de facto para ela e para o lugar onde tínhamos nascido, eu, com todos os meus estudos, com todos os meus livros, não tivera utilidade, nem tinha. Eu irritava-me e pensava: trata-me como se quisesse despedir-me por falta de rendimento. Capítulo 19. Iniciou-se um período em que eu passava o tempo a matutar no que havia de fazer. As minhas filhas necessitavam de estabilidade e principalmente precisava de me esforçar para que os respectivos pais lhes dessem atenção. Nino continuava a ser o problema maior. Às vezes ligava, dizia umas meiguices a Ima pelo telefone. Ela respondia por monossílabos e mais nada. Dera recentemente um passo, ao fim e ao cabo previsível, para quem conhecia as suas ambições. Apresentara-se para as eleições nas listas do Partido Socialista. Nessa ocasião, enviara-me uma cartinha em que me pedia que votasse nele e fizesse com que outros votassem. A carta que terminava com "Diz também à Lina". Anexaram um folheto que continha uma fotografia sua, encantadora, e uma nota biográfica. Nessa nota havia uma linha sublinhada à caneta, em que participava aos eleitores que tinha 3 filhos, Albertino, Lídia e Ima. Ao lado escrevera: dá esta linha a ler à menina, não te esqueças. Não votara nele, nem aconselhara ninguém a votar, mas mostrar o folheto a Ima e ela pedira-me se podia ficar com ele. Quando o pai foi eleito, expliquei-lhe em traços gerais o que significava povo, eleições, representação, parlamento. Ele agora tinha residência permanente em Roma. Após o seu sucesso eleitoral, dera notícias uma única vez, através de uma carta tão apressada como rejubilante, que me pedira para dar a ler também à filha, a Dedé e a Elsa. Nada de número de telefone, nada de endereço. Apenas palavras cujo sentido era uma proposta de proteção à distância. Estejam descansadas que eu olharei por vocês. Mas Ima também quis ficar com aquele testemunho, a comprovar a existência do seu pai. E quando Elsa lhe dizia coisas como "és uma chata, é por isso que te chamas Sarratora e nós Airota", parecia menos desorientada, talvez menos preocupada, por causa do seu apelido diferente do das irmãs. Um dia que a professora lhe perguntou: tu és a filha do deputado Sarratora? Ela, no dia seguinte, para confirmar, levou o folheto que conservava para qualquer eventualidade. Sentia-me satisfeita com aquele orgulho dela e planeava esforçar-me para que ele se consolidasse. Nino tinha a sua habitual vida cheia e agitada? Está bem. Mas a filha não era nenhum distintivo para usar na lapela e a seguir meter na gaveta, à espera de uma nova oportunidade. Com Pietro, nos últimos anos, não tivera problemas. Transferia pontualmente o dinheiro para o sustento das filhas. De Nino, nunca receberam uma lira. E era um pai presente, na medida do possível. Mas terminara há pouco a relação com Doriana. Estava farto de Florença, queria ir para os Estados Unidos. E persistente como era, conseguiria. Isso assustava-me. Dizia-lhe, assim abandonas as tuas filhas? E ele respondia, agora parece uma deserção, mas verás que quem mais proveito tira disso são elas. Era provável, nisso, as suas palavras tinham alguma coisa em comum com as de Nino. Estejam descansadas, que eu olharei por vocês. Com efeito, porém, também Dedê e Elsa iam ficar sem pai. E se Ima passava sem ele desde sempre, Dedê e Elsa contavam com Pietro. Estavam habituadas a recorrer a ele quando queriam. A sua ida iria entristecê-las e limitá-las. Disso tinha a certeza. Era verdade que já eram crescidas. Dedê tinha 18 anos, Elsa quase 15. Frequentavam boas escolas, tinham ambas bons professores. Mas isso chegava? Não conseguiam integrar-se de facto. Nenhuma das duas se fiava nos colegas e nos amigos. Só pareciam estar bem na companhia de Rino. Mas o que tinham elas em comum com aquele rapagão muito mais velho e, no entanto, mais infantil do que elas? Não, tinha de me ir embora de Nápoles. Podia experimentar viver em Roma, por exemplo, e por amor de Ima, reatar o relacionamento com Nino, apenas como amigos, evidentemente. Ou voltar para Florença, apostar numa maior convivência de Pietro com as filhas, esperando que assim não fosse para o outro lado do oceano. A decisão pareceu-me particularmente urgente, quando uma noite Lila subiu até minha casa com um ar brigão, num estado de evidente mal-estar, e me perguntou. É verdade que disseste à Dedê para deixar de ver o Genaro? Fiquei embaraçada. Tinha só feito ver à minha filha que não devia estar sempre colada a ele. Vê-lo pode ver quando lhe apetecer. Só receio que o Genaro se chateie. Ele é adulto. Ela é uma miúda. Leno, fala com clareza. Tu achas que o meu filho não está bem para a tua filha? Olhei para ela, perplexa. Bem como? Sabes muito bem que ela está apaixonada. Desatei a rir. A Dedê? Do Rino? Porquê? Na tua opinião, não é possível que a tua filha tenha perdido a cabeça pelo meu filho? Capítulo 20. Até aquele momento, fizera pouco caso do facto de Dedê, ao contrário da irmã que mudava alegremente de cavaleiro galante todos os meses, nunca ter tido uma paixão declarada e exibida. Em parte, acabara por atribuir esse comportamento retrógrado ao facto de ela não se achar bonita, mas também ao seu rigor. E de vez em quando brincava com ela. Os teus colegas são todos insignificantes? Era uma rapariga que não perdoava leviandades a ninguém, em primeiro lugar a si própria, mas principalmente a mim. Às vezes que me vira, não digo namoriscar, mas mesmo apenas rir com um homem, ou sei lá, mostrar-me acolhedora para qualquer amigo seu que a tivesse acompanhado a casa, mostrara-me toda a sua reprovação. E numa determinada ocasião desagradável, alguns meses antes, chegara a dizer-me uma grosseria em dialeto que me fizera irritar. Mas possivelmente não era uma questão de fazer guerra às leviandades. Depois das palavras de Lila, comecei a observar Dedê com atenção e dei-me conta de que a sua atitude protetora em relação ao filho de Lila não podia de facto resumir-se, como eu pensara até ali, a um longo afeto de menina ou a uma calorosa defesa de adolescente para com os humilhados e os ofendidos. O que verifiquei foi que o seu ascetismo era o efeito de uma ligação intensa e exclusiva com Rino, que durava desde a primeira infância. Isso assustou-me. Pensei na longa duração do meu amor por Nino. e disse para mim, alarmada: Dedé está a seguir as minhas pegadas. Com a agravante que, se Nino era um rapaz extraordinário e se tornou um homem bonito, inteligente, de sucesso, Rino é um jovem inseguro, sem cultura, sem qualquer encanto, sem nenhum futuro. E pensando bem, fisicamente, faz lembrar mais o avô, Dom Aquile, do que Stefano. Decidi falar com ela. Faltavam-lhe poucos meses para o exame de acesso à universidade. Andava muito atarefada, ser-lhe-ia fácil dizer-me: tenho que fazer, deixamos para depois. Mas Dedé não era Elsa, que sabia repelir-me. À minha filha mais velha bastava perguntar e tinha a certeza de que ela, em qualquer momento, fosse o que fosse que estivesse a fazer, me responderia com a máxima franqueza. Perguntei: estás apaixonada pelo Rino? Sim. E ele? Não sei. Desde quando alimentas esse sentimento? Desde sempre. E se ele não corresponder? A minha vida deixa de ter sentido. E o que pensas fazer? Digo-te depois do exame. Diz-me agora. Se ele me quiser, vamos-nos embora. Para onde? Não sei, mas de certeza para fora daqui. Ele também odeia Nápoles? Sim, quer ir para Bolonha. Porquê? É um sítio onde há liberdade. Olhei-a com afeto. Dedé, tu sabes que nem eu nem o teu pai te deixaremos ir. Não é preciso que me deixem ir. Eu vou e mais nada. E com que dinheiro? Arranjo trabalho. E as tuas irmãs? E eu? Mais dia menos dia, mãe. Teremos sempre de nos separar. Saí daquela conversa sem forças. Embora ela me tivesse exposto com ordem coisas insensatas, esforcei-me para me comportar como se ela estivesse a dizer as coisas mais sensatas. Depois, muito apreensiva, tentei pensar no que havia de fazer. Dedé era apenas uma adolescente apaixonada. A bem ou a mal, metê-la-ia na linha. O problema era Lila. Tinha medo dela. Não demorei a perceber que com ela o choque ia ser duro. Perder a Tina, Rino era o seu único filho. Ela e Enzo tinham-no arrancado à droga a tempo, com métodos muito duros. Não aceitaria que também eu o fizesse sofrer. Tanto mais que a companhia das minhas duas filhas lhe estava a fazer bem. Naquela altura até trabalhava um pouco com Enzo. E era possível que afastá-lo deles o fizesse descarrilar de novo. Esse possível retrocesso de Rino preocupava-me também a mim. Tinha-lhe afeto. Fora um menino infeliz e era um rapaz infeliz. De certeza que gostava de Dedé desde sempre. De certeza que renunciar a ela ser-lhe insuportável. Mas que fazer? Tornei-me mais afetuosa. Queria que não houvesse equívocos. Estimava-o. Tentaria sempre ajudá-lo em tudo. Bastava que ele pedisse. Mas qualquer pessoa veria que ele e Dedé eram muito diferentes e que qualquer solução que propusessem teria como resultado, no espaço de pouco tempo, um desastre. Agi desse modo e Rino, por sua vez, tornou-se mais gentil. Arranjou persianas estragadas, torneiras que pingavam, enquanto as três irmãs faziam de ajudantes. Mas Lila não apreciou aquela disponibilidade do filho. Se ele se demorava mais em nossa casa, chamava-o lá de baixo com um grito autoritário.